separa, a gente separa e volta. Eu levo tapa na cara, eu que apanho, ela chora. Sempre rola uma derg, uma amiga fofoqueira, falando da minha vida, gente sem era nem beira. Mas eu não vivo sem você e você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você, o quê? Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando o quê? Nessa história ela é a dama e eu sou o vagabundo. Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo. Nessa história ela é a dama e eu sou o vagabundo. Um abraço, meu amigo Anderson CD, meu amigo Bill CD, aquele abraço. Mas eu não vivo sem você e você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, e quê? Mas eu não vivo sem você e você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou, joga lá embaixo assim, ó. Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando, o quê? Nessa história ela é a dama e eu sou o vagabundo. Eu apronto, ela perdoa, vamos swingar embaixo assim, ó. E eu sou o vagabundo.